Exército 2061, controle. Azul 2704, decolado aos 46, controle transfere no 208. 208, bom dia, Azul 2704. Autorizado Vera Cruz, inicialmente restrito no 1000 pés, aguardando liberação do controle para estender para o nível 045, decola da 17 com curva direita no corredor Axé. Transfonda em 5144, controle em 120 decimal 8. O Tratafox só corrigindo o transponder 0134, confirma também? Geral 9970, autorizado a alinhar e manter ficha no zero. Alinhar e manter, geral 9970. 020, bom voo. O Tratafox 0185, controlado. O 2783, parte 3 para a parte 1. O 2783 autorizado para seguir o táxi via parte 1 no Índia, ponto de esperança 1 no noite, posição 95, altímetro 1 no 020, bom voo. Bom dia. Essa é a copia. Autorizado Manaitil no 1000 pés, decola da 17 com a primeira curva direita no corredor Axé. Transfone 5146, controle em 120 decimal 8. Controle Salvador, bom dia, passaria 2223. Passaria do 2232, controle, só mantém nível 180, direto elétrico, beijo. 80, direto elétrico, 2226, obrigado. Altímetro no 020, confirma sua OB. Qual é a frequência do torre? Gente, bom voo. Geral 9970, autorizado a decolagem, pista na 0, vento campo. Geral 9970. Torre, bom dia, ano 649, no ponto de 010. Ano 649, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Ali manter pista no zero, 649. Papa Romeu, hotel Juliette, Sanidade. Metro 9020, reforço no ponto de espera da Oscar. Salvador, bom dia, azul 2783, ponto de espera da 10, pronto. Azul 2783, bom dia, mantenha o ponto de espera da 10. Valeu. Federal 9970, decolado ao 50, acione 5130 no transponder, controle no 208. Decolo 30, acionado no 208. Bolo 649, autorizado decolagem pista no zero, vento calmo. Sempre decolagem pista no zero, bolo 649. Papatango, visto até o Foxtrot, prossiga. Até o Foxtrot 44, Te informo como número 2 no ponto de espera. O Papatango, Vitotel, Foxtrot, a gente já se vê com 0 2 0. Os 273 autorizado a alinhar e manter pistão a 0. A minha bateu no 0, 273. Papá Romeu, até o Juliette ser autorizado esse decolagem que está na 7, já está. Bom dia. Controle, bom dia, Gono 649, decolou, passa 1500 pés, dial Leda. 649, bom dia, contato radar na decolagem, sobe e mantém nível 360, direto, posição Leda. Muito obrigado, 360, voando Leda, Gono 649. O 2704, passa nível de voo 150, chama centro Recife, frequência 126, decimal 85. Ok, 2685, obrigado, 2704. Até o Juliette Serra, Rafael Romeu, até o Juliette Serra, fora do som. Tô no visual, aguardo transferência, Rafael Romeu, até o Juliette Serra, considerando sua decolagem 54. Serra. O 2783 decolado ao 54, controle transfere no 208. 1208, bom dia. Meu hotel Juliette Serra, curva direita, corredor Shell no mil pés, controle agora no 208. 1208, grato, hotel Juliette Serra. 3783, contato radar na decolagem, sobe 180 após 2 mil pés, direto Elefa. Após 180, após 2 mil pés, direto Elefa, com curva direita, ok? Perfeito. Oh. Controle Salvador, Papa Romeu, hotel Juliette Serra, bom dia. Bom dia, hotel Juliette Serra, Manative, zona escuta, chama livrando CTR, hotel Juliette Serra. Chamará livrando CTR, para direto para Manati, hotel Juliette Serra. Cadê o próximo? Exército Brasileiro 2031, controle. Dou 4981, aproximando pelo, após pelo 2 mil pés, Duna, livre ILS, X-Ray, questão no zero, chama localizador. Após pelo, 2 mil e autorizado ILS, azul 4981. Exército Brasileiro 2031, controle Salvador. Saredo 2223, passa a nível 080, autorizado de CT, Vitória da Conquista. Saredo 2223. 20 Estrela. Passa 080, autorizado direto Conquista. Direto Conquista, muito obrigado. 20 Estrela. Papatango, Pico Hotel, Foxtrot, acione 0134 no transponder, considere decolagem 56, por via direita corredor axé, controle 1208. Direito, está 1308, 0134, Vitor Hotel Fox. Tá, o Hotel Juliette Serra está na escuta do ambiente, pode passar a informação. Do Hotel Juliette Serra para o 0031, é possível encontrar? Hotel Juliette Serra, prossiga. O 0031 informou que está próximo a Caixa Pregos, a 500 pés, estima ponto seguro a 1315. Sim, peço também uma assinatura 0254 e reportar Itacaré para o controle Léo na frequência 201. Acionar o exército brasileiro 2031, né? Para acionar 0254, reportar Itacaré e ponto seguro na frequência 201. Não, não é isso não. Em Itacaré, chamar o controle Léo na frequência 201. Ponto seguro depois de Léo, vai ser outra frequência. Federal 9970, passa 180, chama centro Recife, frequência 126, decimal 85. 685, boa. Controle de Salvador, vai passando do Vitor Hotel Fox, decolou de Salvador, você escuta, passando 900 para 1000. Corredor. Hotel Fox, ciente, 1000 pés na escuta. Estabilizado LS 4981. 4981, uma milha do externo, completa aproximação final LS, torre 118, decimal 95. 1985, 4981. Salvador, bom dia, Azul 4981. Azul 4981, bom dia, Azul, senhor altímetro no 0201. Baixei, travou, 4981. Sim, autorizado pouso, pistola 0, vento calmo. Azul 274981. Autorizado pouso 10, Azul 4981. Chame controle Léo, frequência 1201. Ok. O Exército Brasileiro 2031. Quando passar em Itacaré, a frequência Léo 1201. Muito bem, perfeito, seu Juliette Serra. Controle, bom dia. Desce 050, direto posição Duna, aciona identificação. 2199 da Gol. Alfa Tango Tango, controle. Alfa Tango Tango, controle, prossiga. 38 milhas noroeste de Salvador, mantém 100, chama Centro Recife, frequência 126, decimal 85. 1285, Alfa Tango Tango, grátis. Controle, passarei 2223. Manteu 1,60. Positivo, só que mantém 1,60. Passaria do 2223. 60. 4981 no solo 02, libere a direita via Fox, solo 21, decimal 9. Libera Fox, solo 21, decimal 9, 4981. Bom dia, Azul 4981, de Bruna Fox. 4981, Taxi TV Alfa Juliette, Taxi 01, bom dia. Alfa Juliette, 01, 4, também mantém 4.500 pés, Fox. Só mantém 4.500 pés e ira, Zé Fox. Frequência livre do presente, não atrai frequência da porção no setor. Da Juliette Serra, bom dia. Diga. A Juliette Serra ainda permanece no escudo do controle. É livre, 1, 2, 3, 4, 5, Juliette Monetti e outra Juliette Serra. Alfa Tango está no controle. Aviso 8796, informação Golfo confere, prepara a saída Fuca, transição Caju, correção na saída Conde, aguarda um minuto, copo. Do 7 do 3, controle. Essa escuta? Do 7 do 3, chama Recife em 128, decimal 8, alternando em 1260. 1288, 260, obrigado. Disponível 190, decola da 190, com a primeira curva esquerda na saída Conde. Transponder 0274, controle em 120, decimal 8. Azul 2783, controle. Zero, 274, transponder, nível autorizado é 190. Transponder 274, nível 190, Azul 2796. Azul 2796, correto, pronto para o pushback e acionamento. Reportará, por mais aí a situação de voo na região de Nazaré. Sim, doutora Delfa. Delfa. Passaria do 2223. 2223. Estamos agora centro Recife, frequência 128, decimal 8. 228, muito obrigado, bom dia, o passageiro 2283. Dia. Até o próximo. Salvador, sou 3304, bom dia. Passando o nível 130 para 160, informação Gol. Celso 3304, bom dia. Seu controle Salvador, autorizado 4 mil pés, direto posição Pelo. Celso 3304. Pronto, Pelo 4 mil pés, só 3304. American 229, very welcome to Terminal A, the approach control of Salvador, descend maintain 4,000 feet, straight ahead to the position, ultimately 1020. American 229, descend maintain 4,000 feet, straight ahead to the position, ultimately setting 1020, American 229. American 229, descend maintain 4,000 feet, straight ahead to the position, ultimately setting 1020, American 229. S2000 pés, 1020, direto, posição Duna, da Livre LS, visto no zero, reporta localizador. S2000, agora, estabelecimento do portão de posição do Flávio. Salvador, 3-1-2, bom dia. Desce e mantém 050, direto posição Duna. Minha 3-1-2. Bora Duna, o Xamé 3-1-2. E Boa 9037, controle, direto pelo DS 060, altímetro com 020. 060, direto pelo Boa 9037, confirma aí, pode ir. 020. 020. ele soa no localizador, com 2099. 99, 3 milhas do externo, completa a final ILS, 1-1-8-95, voo 2199. 2195, bom dia. Santo 304, número 10? 304, aguarde confirmação. Se for, transita a Duda. Ciente, aguarde. Santa Cruz 304, desce 2000 pés, autorizado, Duna 1020, livre LS, reporta localizador. 2000 pés, colisão, autorizado LS, chama estabilizado, Santa 1095, está no gate 02, centro da informação Golf. Bom, no 095, informação Golf, aguarda o minuto 4. 020. Livre pouso no 0, 2199. Salvador, bom dia, Gon 095. Prossiga. Poderia confirmar a frequência das autorizações, tá? Chame novamente 1219 conforme a diz. 219. Bom, 095, solo, Salvador. 312, retoração para sequenciamento de tráfego número 3 na aproximação esquerda para 030. 030, Xanemia 313. Fica limitado o localizador? 312, afirma. Limite ao lote. Certo. 221 na primeira via, após conforme rota. Transição 2543, controle 1-20-8. Autorizado com fim, 3-0, e é o Bezulu 2-1, decolado 1-0, primeira curva à direita, na saída Arbor Eletra. 5403 transponder, 1-20-8, o controle Salvador para o voo 1-095. 1-095, confirma o nível copiado, 360. 360. Sim, que seja mensagem, essa é a porta, pronto para o pushback e o saneamento. Reportará, pushback e saneamento, voo 1-095. Alô, Salvador, bom dia, voo 2199, Lisão. Voo 2199, bom dia, tá que você via Alfa Juliette, talvez, 06. Alfa Juliette, 06, voo 2199, obrigado, bom. Solo de Salvador, azul 2796, próximo puxa, por mim. Azul 2796... Autorizado, se vai questionar, Tráfego Salvador até 3179, informação Gol. Né, 6312, redução 2109. Nós. É, que é 312. 3304, confirmando autorizado sinal LS sistema 0, chama localizador. Tanto 3304. Autorizado LS, chama localizado, então 3304. Informação Golf, confere, aguarda um minuto, foco. K229, you are number 2 on approach, clear for LS approach, runway 10, descend 2,000 feet, report established on the localizer. Under clear for LS X-ray, runway 10, descend to 2,000, and report established localizer, American 229. K229, metro 312 da Oceanero, desce 3,000 pés, redução agora para 1,80 nós, segue banco 757 na aproximação final. Mantenha a proa até o localizador, chama estabilizado. A aeronave que o precede está 2 horas e 7 milhas, passando 4 milhas de descida. É 312 autorizado. E o restante da mensagem? Sané, 6312. 6312. Confirmando, está autorizado para interceptar o localizador. Positivo. 07 para 06, Gol 9037. 17, desce 4000, tira do 1020. Passa 6020. Estabilizado, está 3304. 304, uma milha de do externo, completa LS, torre 1895. 1895, muito obrigado. Salve Salvador, 1095 no 02 para o estacionamento. Confirma para o sol? 1095 no 02 para o pushback em funcionamento. 095 aguarda para o pushback, como a aeronave no flight 3 já finalizou o pushback totalmente pronto para o flight 3. Vai aguardar a sua autorização, 095. Defy LS 1A10. Roger, you are clear for LS final approach, runway 10. Intact over the tower frequency, 118 decimal, 95. You're clear by LS 10, tower 118.95, American 229. Good day, sir. Hey, for you, sir. So 9037, redução para mínima limpa, 9037. Adesino, boa, 9037. November Hotel Papai no nível 080, decola da 17, com primeira curva esquerda na saída Momo após direto. Transponder 5160, controle em 120.8. Eco Juliette, confirmando no parte 4, confirme desejo decolar na 3517. Coordenaremos aqui com o controle, será passado pela torre para o acionamento e taxi chame 1-1-8-2-9-5, altímetro 1-0-2-0, bom voo. Tira, vou ver. É direto a informação. Salvador, azul 2796, pronto para o táxi, 72 a bordo, 3 horas e meia de autonomia, alterna, Maceió. Alterna Maceió, 3 horas e meia de autonomia, confirma o POB. 72. Tem que você vê abate 1 no Índia para chamar a torre 1 no noite, decimal 95, altímetro 1020, bom voo. Sente autorizado o táxi, tá bom, você vai dar 1-0, 1-8-9-5. mesma táxi com 2796? Matheus, parte 1 no Índia, ponto de espera 11895, altímetro no 020, bom voo. Gente, então parte 1, táxi 2 no Índia, estou com 010, 2796. Pelo Duna, descendo 2000 para sinal elétrico, pista 10, gol 9037. 2000 pelo Duna, é reduzindo 180, gol 9037. Clear to land, runway 10, American 229. Juliette, então, posição mantente da Juliette. Alça, mantente da Juliette. Papá, meu Mike é com Juliette da Silva. Ajuste altímetro no 020, reforço no ponto de espera da Romeu. Bata, Oscar é no pátio 4, o senhor encontra-se na Bata? Tá na Bata ou no pátio 4? Sente o ponto de espera da Romeu. Ouvimos, tá ouvindo? Correto, reporta, pronto para o pushback acionamento. Vai parar. 3304, após a passagem do ATR na sua esquerda, taxiando até o ponto de espera, ingresso via Juliette até o gate 07. Após a passagem do ATR, segue Juliette 07-3304. América 229, on the ground. Sunny Light via Foxtrot Ground 121.9. Roger, we'll exit 0.9, American 229. Oceania 6312, autorizado pouso, pistona 0, vento calmo. Autorizado pouso no 0, Oceano 6312. Your Alpha Juliet, understand gate 1-1, is that correct? Gate 1. Ready. 1095 autorizado, tudo bem, questionar a reposta. Agora pro estabilizado, gol 9037. 037, gente, passando o Duna, completa final elétrico, pista 10, chama agora a torre de 118.95. 18.95, gol 9037. 796, mantém o ponto 090. Papai, meu Mike, é Juliette, autorizado, ingresso no 7, reporte alinhado e pronto. Firmo, reporte alinhado e pronto, captura 35. Oi, bom dia, gol 9037, sinal da 10, trem base de trabalho. Gol 9037, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Aguardo. Na 6312, no solo, aos 28, liberem a direita via Fox, solo 21, decimal Salvador, Oceania 6312. Oceania 6312, taxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 6312. Zero, vento calmo. Já do pouso, voo 9037. Salvador, gol 095 para o táxi. 168 a bordo, 3,5 de autonomia, alterna Campinas. Taxi via Bate 1 no Índia, ponto de espera chama Torre 1 no 8,095, altímetro no 020, bom voo. Via Índia, ponto de espera 18,95. Bom dia, 14299, autorização Campinas 340, informação hotel. Azul 4299, informação hotel, confere, aguarda um minuto, copo. Gente. Puxa, né, 6312, só que você via Alfa Juliette, tem alguém 03. Alfa Juliette, 03. Daniel Roger, Dead, by direct pelo position, descendo em 5,000 feet, altimeter 1020. Flight direct, available position, can you confirm the altitude that we made? 4,000 feet. 4,000 feet, with altitude setting at 1019, but now it's 1020. Okay, 1020 now, that's whatever. Voo 9037, no solo 32, Liberia direita via F, solo 21 decimal 9. 29, voo 9037, boa. Papá Romeu Mike, Eco Juliette, decolador 32, controle transfere no 208. O 208, camarada, obrigado, até a volta. Volta, bom dia, Papá Romeu Mike, Eco Juliette. Autorizado em colagem, 2796. Voo 0095, autorizado alinhado e manter pistão 0. Autorizado, alinhado e manter no 0, voo 095. Direto Momo, o Mike Eco Juliette, sem restrição, 080. Já 340, Campinas, via rota. Padão no zero, da Elre da Motiva, primeira aerovia, Pesolo 1-0, transponder 5-4-1-0, controle 208, azul 4299. Azul 4299, protegimento, correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Juliette, gol 9037. Ingresso via Juliette, até a remota 1-3, empate principal. Juliette para a remota 1-3, gol 9037. Azul 2796, decolado aos 33, controle transfero 208. 1208, graças, bom dia. Bom Controle, bom dia, Azul 2796, decolando Azul. Azul 2796, bom dia, contato radar na decolagem. Sobe e mantém nível 190, esquerda direto Conde, 2796. Sente esquerda, partida presente então direto Conde, grato 2796. Telefone foi dar um desvio para a direita aqui para levar a formação aqui na frente, o Papai Romeu, Maquiaco Juliette. Quantas milhas o desvio, Maquiaco Juliette? Cheguei à direita por umas 10 milhas, mais uma 15 milhas. Gente, Juliette, vivo. Tchau, o Frélio está modulando a nossa frequência, já será atendido a sua solicitação aqui. Autorizado decolagem, pistola zero, vento calmo. Autorizado Papai Romeu, Céu, Juliette Serra, controle, sente retorno Manati, Salvador. Mantenha esse visual, chame para a defesa. Confirma quem chamou o sol? Confirma o horário que apresentou a notificação. Os 30 dessa hora, 11-1130. Sim, iremos verificar pois não está sala IS em Salvador, né? Direita, direto e alerta para nível 360, gol 1095. Após 2000 pés, direita, direto e alerta, gol direto 360, gol 1095. Maquiaco Juliette, controle, após Momo, direto destino, Papai Romeu, Maquiaco Juliette. Gente, após Momo, direto destino, Maquiaco Juliette. 79, está na remota 14, solicita a partida da posição. Senhor, para o sol. Tá, 3179, remota 14, solicita a partida na posição. Gente, reporte pronto para o pushback, somente autorizado o acionamento na posição. Sim, reporte para o pushback. Sim, já se encontra aqui o plano Eco Papa Sierra. Papa Sierra, copiou o solo. Se encontra o plano aqui conosco, ok? Lima, Lima Fox, bom dia, direto posição pelo, desce, mantém nível de voo 060, papapapa, Lima, Lima Fox. You are clear, Duna position. Descend maintain 2,000 feet, you are also clear for the left approach to running 10, report established on the localizer. Lima Fox 17, com então direto VOR, Lima Lima Fox. Táxi chama Tony 18, decimal 95, altímetro 1020, bom voo. Tá inquieto, Juliette. Altímetro 020, reporta na ponte de espera da ordem. Lima Lima Fox, controle reautorizado para 3 mil pés com altímetro 1020, Lima Lima Fox. Joker 09, controle, reautorizado para 4 mil pés, altímetro 1020, Joker 09. Joker 09, está aceitando o estado de Juliette, passando a posição Momo para o 085 visual, na escuta, estimado de pouso. 1-2, 1-5. 1-2, 1-5, grato, Juliette. Controle de Salvador, bom dia, Armeia 311, descendo para 200. É 311, boa sua identificação, DS 050 até a Lagoinhas, após a Lagoinhas, selo. 050 até a Lagoinhas, para a no 095, passa 1-60, chama agora centro Recife, frequência 128, decimal 8, bom dia, bom voo. Agora com Recife, Salvador Lima, uniforme Tango, decolado 244, controle e transfere no 208. Ono 208, Lima 4, Tango, bom sábado. 208 Q08, desce 060, Alagoinha, após Alagoinha, Selo, altímetro em Salvador no 020. Uniforme Tango, decolando 60, 0145. Uniforme Tango, mantenha-se visual, litoral, meu pé, reporte farol da barra, Tango. Tango, reporte da farol. Autorizaria 035 para o Sabão de São Paulo, para o limite Bastão? É, negativo por duas razões. Primeiro, meu pé é compulsório nesse, até o corredor, até farol da barra. Segundo, 3.500 pés é incorreto no sentido declarado no plano de voo. Bom, 045, desculpa. Ok, aguarde a autorização. Aguardando. Salve, John, the ILS, 3859. 359, roger, 1 mile from the outer market complete, LS approach. Can test over the tower, take my state 18, that's my omega 5. 1895, 3859. Broker 09, na escuta. Na escuta, tranquilo. Vamos voar direto do Duna para a final ILS, questão no zero. Afirma. C09, autorizado Duna, desce 2.000 pés, o time permanece 1.020, na escuta localizador, Joker 09. 09, entrou outro Duna, localizador. Tom 3859, I have in sight, check landing gear, clear to land runway 10.